a justiça. Depois da morte de Valentim, Villefort não saiu mais de seu gabinete. Trabalhou intensamente no processo de Benedetto, que teria início na manhã seguinte. Já era noite alta quando se levantou da cadeira e caminhou até o quarto de seu pai, o senhor Nortier. Meu pai, esperei os 3 dias conforme combinamos. Agora vou fazer o que deve ser feito. O senhor Nortier fechou os olhos uma vez, concordando com o filho. Villefort foi até o quarto de sua mulher e entrou sem bater. Seu filho Eduard brincava com um gato sobre o tapete. A mulher lia um livro apoiada sobre a mesa. Meu filho, saia do quarto e espere lá fora. Quero falar com sua mãe. O menino olhou para a mãe, que acenou afirmativamente com a cabeça. Senhora, pode me dizer onde escondeu o veneno que usou para matar meus sogros, Barrois e Valentine? O que quer dizer, senhor? Eu faço as perguntas, respondeu ele rispidamente. E se tiver sobrado um pouco desse veneno, aconselho a bebê-lo. Caso contrário, eu mesmo a entregarei à justiça para ser julgada e guilhotinada. Não compreende que fiz tudo isso por meu filho, o pequeno Eduard? A senhora matou 4 pessoas. Serei eu o próximo ou o pequeno Eduard? Não, gritou ela. Eduard, não. Jamais mataria meu filho adorado. Villefort andou até a porta e, antes de sair, voltou-se e sentenciou. Quando voltar, espero que esteja tudo resolvido. Caso contrário, o tribunal a espera.